Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast, lembrando a vocês também que, espera aí, eu vou ter que refazer isso daqui, porque eu pulei etapas, e por que eu pulei etapas, eu não sei, quer saber, não vou refazer nada, eu vou pegar a etapa que eu pulei, vou pôr aqui na frente e seguir o fluxo. E eu esqueci, porque eu esqueci de falar que é o seu podcast, mas e você me pergunta, cadê a senha? E eu te digo, a senha é Swordfish. Que, tem um filme com esse nome, né? Mas se você vai falar, você coloca essa senha. Vê se dá certo. Se não der certo, não importa. É seu podcast, mesmo você não tendo a senha. E lembrá-los a vocês também que tem o blog, que é o funsabeta.blogspot.com. Funsabeta sem o cedilha. Também estou no Facebook, procure FunsaCast. Estou também no BitChute, que é a alternativa ao YouTube, porque o BitChute é uma rede social, não sei se é uma rede, é uma plataforma de vídeos, melhor dizendo, uma plataforma santa, que mostra os conteúdos Red Pill e Black Pill, e que não são da direita conservadora que quer salvar o Ocidente. Tem vídeo dentro lá também, mas sei lá. Não sei se dão muito valor por lá, mas tem o BitChute, né, também do FunsaCast. E também estou nos feeds agregadores. Spotify, iTunes, Cashbox. Você baixa o teu aplicativo no aplicativo. Tem o do Android, o Podcast Addict, por exemplo, que é muito bom. Eu uso ele, inclusive. E também está lá o FunsaCast. Instagrelo, eu estou pensando em criar, sinceramente. Mas o que eu vou pôr lá? Bunda de colher para você cair no NoFap? Para você chorar pelo seu leite derramado? Eu não sei. Mas estou pensando... Até porque o Instagram é uma forma interessante de mídia. E é isso aí, minha gente. Estou tentando gravar aqui. E no futuro eu não sei se eu vou ter a mesma frequência de podcasts, porque estou fazendo uns cursos. Aí, você tem curso? Você faz o quê da vida? Então, estou fazendo uns cursos aí, mês de setembro, outubro, acho que até novembro, se eu não me engano, eu não vi direito lá, que eu tenho o sábado livre para gravar. E com esses cursos aí fica mais difícil ainda para gravar. Eu vou tentando na medida do possível aqui. E uma outra coisa. Vocês estão gostando do Uber do Funsa? Vocês querem que ele volte? Me deem o feedback. Estou aqui para isso. Nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Você pode dar seu feedback. Ou se você quiser falar... Nem o Uber do Funsa, nem o principal eu quero. Você pode falar, porque é o seu podcast. E eu vou ouvir. Agora, se eu vou acatar, eu não sei. Mas eu vou ler sua mensagem. Enfim. Chega de blá, blé, blí, blá, blu. Vamos ao querido podcast aí. Um podcast santo. Podcast da igreja. É complicado porque assim, você vê a degeneração do mundo. E vamos ver aqui, eu tenho umas notícias aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que eu peguei, fazendo uma análise profunda a respeito da prova do quão mundo, nosso mundo está degenerado, quão nosso mundo está carregado de imundice, de desejos chimpas, das pessoas quererem se libertar. Ai, a minha libido, não sei o que, não sei o que. Vamos ver aqui. Deputada quer proibir danças obscenas e vulgares dentro das escolas. Uma página... Eu não vou pôr link de página aqui, porque eu vou ler a notícia aqui. E você não vai nem precisar dar seu clique, dar seu page view para esses sites. Essa notícia foi postada em 31 de agosto. Clarissa Tércio considera que danças promovem erotização precoce. É mesmo? É mesmo. Vamos ver. Deputada estadual Clarissa Tércio, PSC de Pernambuco, usou Facebook para anunciar a apresentação de um projeto que proíbe danças com coreografias obscenas e vulgares dentro das escolas de Pernambuco. Integrante da bancada evangélica da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, a deputada afirmou que seu objetivo é a proteção às nossas crianças e adolescentes no âmbito escolar. É inadmissível que o espaço escolar seja utilizado para coreografias obscenas e vulgares, tirando assim a inocência de nossas crianças e dos nossos adolescentes, comentou no Facebook. O uso de danças com coreografias vulgares dentro do ambiente escolar tem se tornado comum. Vídeos nas redes sociais mostram crianças e adolescentes dançando ao som de funk, com palavrões e linguagem pejorativa. A deputada explica que a erotização precoce é um dos fatores responsáveis pelo crescimento da violação da dignidade sexual das mulheres. E tal post dela aqui, eu não vou nem ler aqui, o post dela do Facebook. O que, que podemos tirar aqui? Ela quer que proíbam danças com coreografias obscenas e vulgares. Até aí tudo bem. De funk, eu concordo com ela. Mas há um porém aqui. Há razão que ela está fazendo isso. Ela falou que a erotização precoce é um dos fatores responsáveis pelo crescimento da violação da dignidade sexual das mulheres. Ou seja, é uma mulher brigando pelo interesse das mulheres. Ou seja, mais leis para elas. E tudo bem que é algo imoral, assim, mas a gente for ver bem, a esquerda, ela puxou a janela de Overton, tá? Pro lado dela. Janela de Overton, para quem não sabe, é um fenômeno, é algo que você quer passar o seu ponto de vista. Aí você escolhe pessoas influentes numa época, aí conforme o tempo, para fazer conforme o tempo as pessoas mudarem suas opiniões. Eu não sei explicar bem, eu sou meio autista para isso. Mas enfim, estamos caminhando para isso mesmo. Se vai mudar alguma coisa, eu não sei se vai mudar, mas é tudo uma coisa puxando a outra. É aquele negócio clássico da esquerda liberal e da direita conservadora estarem do mesmo lado na moeda. E ninguém pensa no homem. Quer dizer, um homem não é degenerado, não é um macaco que quer estuprar, que quer matar a mulher, os feminicídio. Não é isso, cara. Enfim, eu não sei se eu passei. E olha, que ela é de igreja. Tem uma notícia aqui, ó, de outra. A degeneração também está na igreja. Aqui, ó. Deixei de ser feminista porque vi o cristianismo como algo maior, diz Fabiana Bertotti. Para quem não sabe, ela fez um vídeo lá sobre algumas coisas lá que você é machista. Aí, inclusive, o Nico Bellet fez a regravação, o canal do YouTube do Nico Bellet, o nosso herói aí. Um abraço para você, Nico, explanando na cara dessas piranha aí a verdade. Que elas não querem ver. Elas não querem ver. Se for ver a verdade mesmo da Bíblia, para as mulheres serem submissas ao seu marido. E até eu fiquei assustado com o que ela usou aqui. Eu vou só ler algumas partes que ela falou. O primeiro texto, Efésios 5:25, diz para os maridos amarem as esposas como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja, mesmo ela sendo infiel e não totalmente devota a ele. Eu não acho que dizer às esposas para serem submissas a seus maridos seja mais difícil do que amar as esposas como Cristo amou a igreja. Quer dizer, ela pode ser impura que Cristo vai amar. De fato, Cristo ama as pessoas, mas ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado. Não adianta nada você dizer, tenho Cristo no coração, se você continuar pecando. Pecando como se nada acontecesse. Você, tudo bem, você vai cair, às vezes. Você vai cair, mas você falar da boca para fora que Cristo está no teu coração quando na verdade não está? Paia, bicho. Eu também não sei muito bem essas coisas. Cristã, pessoa boa mesmo seria o Thiago Limeira, que ele falou algo a respeito disso. Um abraço, Thiago Limeira. Pode ver lá os vídeos dele lá no Sozinho do Quarto. Mesmo não crendo assim, ele traz umas análises profundas, bicho. Mesmo ele sendo um soy boy degenerado, cheio de tatuagem, cheio de piercing, com físico de lagartixa, ele é um cara que pensa bem nas coisas, cara. Ele reflete bem nas coisas. Eu queria que ele fizesse um crossover com o Romero, mas o Romero não quer. Um abraço pra você também, Romero, porque ele é um degenerado. Mas seria interessante um crossover bem louco, bicho. De filosofia, de viagem total. Ai, ai, ai, é complicado. Eu nem quero ver mais essa notícia só de raiva, bicho. Tanta degeneração. Aí, outra prova. Aí, ó, o nome da cidadã. Maria Laura, esquerda sem demagogia. Se as mulheres não começarem a fazer anal, serão substituídas por travestis em 15 anos. Ai, ai, ai. Eu nem sei se eu vou ler isso aqui, sinceramente, mas enfiar a trolha no cu já é nojento, cara. Eu acho nojento. Mesmo você fazendo chuca, não sei o quê, mas é nojento demais, cara. Eles promovem degeneração. Ai, tá mandando a mulher dar o cu. Que isso, cara? Que isso, bicho? Isso é doença, cara. Ai, ai, ai. Chega de falar dessas coisas punk aí. Ai, ai. O que eu tenho mais pra falar aqui? Eu tô meio esparso aqui na... Acho que eu vou cometer um Actum Sancto. aqui. Falar em Actum Sancto, aí, ó. Foi bem pertinente. Olha, da esquerda também. Bem pertinente. Aí tem uma notícia aqui. Diretor de Coringa culpa a extrema esquerda por polêmica ao redor do filme. Vamos ler aqui. Ultimamente, houve muitas manchetes em torno do novo filme do Coringa, oferecendo que o filme pode incitar violência, o que provocou todo tipo de controvérsia e indignação. Muitos dos relatos foram basicamente manchetes da mídia progressista queixando-se da violência do filme, imaginando coisas ruins que poderiam acontecer. Agora, o diretor do Coringa, Todd Phillips, culpa a extrema esquerda por todos os problemas percebidos. Acho que é porque a indignação é uma mercadoria. Acho que é algo que tem sido uma mercadoria há algum tempo. Disse Phillips ao The Rap. Rap. Não é rap, é rap. W-R-A-P. Ah, eu não sei falar inglês. O que mais me destaca neste discurso sobre o filme é a facilidade com que a extrema esquerda pode soar como a extrema direita quando se adequa à sua agenda. Realmente tem sido revelador para mim. Como vemos, Phillips comenta sobre a agenda de extrema esquerda. E o que acho interessante, a opinião do cara aqui do site, é que, por alguma razão, a extrema esquerda está apenas reclamando de um filme da DC e não se queixou de violência em nenhum dos outros filmes, como Vingadores da Marvel. Lacra, amiga! O que também é irônico é que o Coringa parece ser um filme sobre um herói de extrema esquerda que luta contra seus agressores, incluindo Thomas Fascista Wayne e o capitalismo. Joaquin Phoenix, muito bom ator, por sinal, também saiu uma entrevista quando perguntaram a Phoenix se ele achava que as cenas do filme poderiam perversamente acabar inspirando exatamente o tipo de pessoa que se trata, com resultados potencialmente trágicos. Aí as coisas ficaram tão fora de controle em torno do Coringa que até o FBI e as Forças Armadas dos Estados Unidos reagiram. Algumas vítimas do massacre de Cavaleiros das Trevas ressurgem em Aurora, Colorado, até divulgaram uma carta pedindo que a Warner Brothers fosse mais responsável em relação a questões de segurança de armas. Phillips e Phoenix também responderam anteriormente às alegações e defenderam seu filme. Bem, acho que para a maioria de nós, você é capaz de dizer a diferença entre certo e errado, disse Phoenix. E aqueles que não são capazes de interpretar qualquer coisa da maneira que quiserem. Acho melhor ler com a voz do Coringa do Batman, vamos ver. As pessoas interpretam mal as letras das músicas. Elas interpretam mal passagens de livros. Portanto, não acho que isso seja a responsabilidade de um cineasta ensinar a moralidade do público a diferença entre certo e errado. Quer dizer, para mim, acho que isso é óbvio. Isso aqui é líquido de caipinto, isso aqui caipinto é o líquido que você passa na cabeça do pau. Para mim, a arte pode ser complicada e muitas vezes a arte deve ser complicada, acrescentou Phillips. Se você quer arte descomplicada, pode optar por caligrafia. Mas fazer filmes sempre será uma arte complicada. A fonte da notícia é Cosmic Book News. Não sei se minhas interpretações aqui foram boas. Mas enfim. É um resumo da ópera. Tão fodido e mal pago, bicho. Tão fodido e mal pago. O mundo caminha para o seu término. Infelizmente. Eu resolvi, agora vamos falar de coisa boa, boa mesmo, boa, falando sério, coisa boa. Eu estava pensando aqui, eu li uma postagem aqui de um amigo aqui do nosso grupo aqui do Discord. Inclusive eu vou mandar um abraço pro meu grupinho aí, grupinho beta. Abraço pro Romero também, tá aí de novo, um abraço. Um abraço pro Lucas Cypher, um abraço pro Raul, um abraço pro Dante. Um abraço pro Loki, um abraço pro David e para todo mundo. E o David postou uma coisa boa. Eu vou até ler a postagem. Eu não pedi permissão para ele, que se foda, mas pelo menos eu tô falando que é dele. Pior seria se eu falasse, eu fiz isso. Mas ele que, na verdade, ele que fez. Enfim, eu não sou sacana. Mas eu vou ler mesmo assim. Vou ler. Salve, confraria. Hoje acordei motivado e feliz, por incrível que pareça. Tive uma conversa com um gringo que veio aqui e tudo fluiu bem. Ele entendeu tudo o que eu falei. Não ficou com cara de dúvida. Esses momentos que valem a semana. Então, que ele está tentando aprender inglês, né? Tá aprendendo aos poucos, o David. E ele conseguiu falar com o gringo bem. E eu vi essa mensagem, eu tive um insight aqui de que eu poderia usar as boas notícias, pelo menos dos nossos amigos betas aqui, das pequenas vitórias que um beta consegue ao longo dos seus dias. E eu acho importante porque... Não adianta nada ficar nessa espiral de depressão. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não tenho namoradinha. Ai, não consigo nada, não sei o que, não sei o que. Esse coitadismo doentio que muita gente tem, nesse, principalmente nos nossos grupinhos. Mas, enfim, eu pensei em fazer isso porque para ser uma motivação a mais para alguém que quer melhorar, ser uma pessoa melhor, que está tocando foda-se para esse mundo, que tomou a Red Pill, que tomou a Honky Pill, está tocando foda-se, está querendo ser uma pessoa melhor, está se desenvolvendo, aprendendo mais coisas, não sendo refém de colher, não sendo refém de casamento, de justiça, enfim, de correr, de economizar o máximo possível, seguir os planos do Pobreta, né? Aliás, esse podcast, para quem não sabe, é de um seguidor do JPBF, do Pobretão. Abraço, Pobretão. Um dia volta aí para a galera. Um dia ele vai voltar com o milhão dele. E eu acho importante isso, porque precisamos dar força para quem consegue fazer alguma coisa boa, consegue melhorar a vida dele, para ele continuar e não cair nesses ciclos derrotistas. Enfim, é uma visão também. Se você quiser continuar sendo sozinho, trancado no quarto, se você quiser cometer um actum sanctum, ser um Rica Games na vida, é escolha sua. Esse aqui eu só estou falando para quem quer ser uma pessoa melhor. Não importa ser pessoa melhor para ela mesma. Não tem que fazer nada para os outros, não. Você tem que sentir bem consigo mesmo. Porque já que estamos aqui, pelo menos temos que nos sentir bem, sentir em paz, sentir tranquilo. Tá bom? E vamos continuar. Dei uma soprada no microfone aqui. Lembrando que o microfone do meu gravador não tem aquela espuma, né? E vamos lá. Vamos falar de concursos um pouquinho. Saiu um concurso aqui do IBGE, bicho. IBGE, cara. Você que quer ser um recenseador, você que quer ir de porta em porta para os confins deste país, para os cus de mundo. Daí, temos vagas, temos muitas vagas para você que está rapando com o Cucaúnha, como diria o Hernani. Abraço, Hernani. Ó, vamos gravar um dia aí, Hernani. Você tá muito Robert ultimamente. Eu nem sei se ele tá Robert, mas eu tô zoando ele aqui só. Deu uma ajeitada aqui nas coisas. Vamos ver aqui. IBGE anuncia retificação no processo seletivo com mais de 2.600 vagas. E os dois cargos aqui, coordenador censitário subiária e agente censitário operacional, são de nível médio, minha gente. Nível médio. Você não precisa de facu. Só que mais detalhes no edital. Esse processo seletivo disponibiliza oportunidades nos cargos de coordenador censitário subiária. São 1.343 vagas. E agente censitário operacional, 1.315. O quantitativo de agentes está distribuído entre os seguintes municípios, basicamente nas capitais de cada estado. E já as vagas de coordenador encontram-se distribuídas nos estados e cidades abaixo discriminados. Você lê no edital porque é muita cidade, é muito estado, e eu não vou ler tudo aqui. Esses profissionais com nível médio vão atuar em jornadas de 40 horas semanais e fazer jus à retribuição mensal dos valores de R$ 1.700 para os agentes e R$ 3.100 para os coordenadores. Há também auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, bem como férias e 13º proporcionais. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar via internet o endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, fgv.br, que é a banca examinadora. A partir das 10 da manhã do dia 25 de setembro até as 4 da tarde do dia 15 de outubro, Aí os valores são de R$ 42,50 e R$ 58,00, obviamente para o agente e para o coordenador, respectivamente. Haverá isenção, se você for um pobre ou se for um filho da puta malandrão, você consegue. E como forma de classificar os inscritos, será aplicada provavelmente no dia 8 de dezembro de 2019, das 13 às 17, a prova objetiva. Questões de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, ética no serviço público, noções de administração e situações gerenciais e noções de informática. Vão compor as avaliações. A previsão de duração de contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do censo demográfico e da disponibilidade de recursos orçamentários. Eu não vi nessa notícia aqui se é temporário. Vamos ver. Contratação temporária, aqui ó, de pessoal, é temporário. Aí, você que está desempregado, está raspando com a unha, você raspou tanta unha que cagou sangue, aí tem que passar hipogloss, ou aquela Proctan, aquela pomada das hemorroidas lá, lembra? Lembra dos comerciais e mostrando os desenhos lá de, do que parece ser um fiofó, bicho? É muito bizarro essas propagandas, cara. É temporário mesmo. Pro censo 2020. Que coisa, não? E tem também o concurso do TRF da terceira região, que eu já falei aqui, que as inscrições vão até o dia 2 de outubro. Vão até uma quarta-feira. Você quer se inscrever? Olha, se inscreva, ainda dá tempo. Minha gente, ainda dá tempo. Eu não me inscrevi em nenhum, eu não sei se... Talvez eu faça o boleto desse, mas eu não estou muito seguro, sinceramente, de fazer essa prova. É duro, bicho, é duro. Ainda mais que você... Eu caí no FEP aí, e aí fudeu tudo, aí desregulou minha cabeça, aí já viu. Eu não tenho reviews aqui para fazer de produtos. Deixa eu ver aqui se eu lembro de algum interessante. Eu vou fazer aqui nenhum. Lembrei agora do Velberan, daquele. Ele tem o canal de games dele e o canal Bom de Prato. Abraço, Velberan. Não sei se você vai ver esse chorume aqui. Mas você é um rapaz santo ou não? E sei lá, casou lá com a Japinha lá e o Fipo tá igual a ele, cara. Gordão igual a ele. Ai, ai, ai. Aí, ó. Você é firmeza, hein? Primeiro, um abraço pra você. Vamos ver o que temos aqui. O que eu posso... engraçado que eu vou falar aqui, na hora eu não lembro. Aí quando eu fecho, aí eu lembro. Puta, eu devia ter falado isso daqui. Bom, acho que eu não tenho nada aqui. Vou fechar essa bagaça. Aqui, ó. O nosso exército batendo um recorde, ó. Batalhão de Engenharia do Exército bate novo recorde em obras de pavimentação da BR-163 no Pará. Bota o exército pra trabalhar. Esse trabalha, meu amigo. Trabalha e faz bem feito. Bom, eu tentei fazer um podcast aqui lendo notícias. Eu lembrei aqui de um ser lixo, que ele tinha um blog. Ele deu uma fechada. Ele também fazia podcasts, e, inclusive, se você procurar um ser lixo ou mundo lixo, deixa eu ver aqui no meu aplicativo de podcast como tá o nome, Mundo Lixo. Tem o feedzinho dos episódios que ele gravou lá, ele gravou entre 2016 e 2017. Se você quiser ouvir, pode ouvir, se bem que o que ele falou naquela época é muito atual, cara. vale para esta época também. E é isso aí, minha gente. Eu vou mandar um abraço aí para a galera, para os grupos betas aí, para o Confraria, para a Elite. E mandar um abraço também para o pessoal do Sociedade Primitiva Podcast aí, mesmo que o pessoal tá zoando muito. Eu já mandei um abraço pro meu grupinho no Discord. Mandar um abraço. Ah! Agora eu lembrei. Mas eu vou continuar. Mandar um abraço aí pro grupo do CadoCast, do Vinícius. Da Gostosa. Ele fala muito engraçado, o Vinícius, do CadoCast. Eu acho que ele exprime melhor a imagem. E fala gostosa, você entende que é uma gostosa, cara, que é uma mulher gostosa, cara. Fala gostosa, fala de um jeito, cara, que você entende. Ele fala muito engraçado, bicho. Também mandar um abraço aí pros Honk World aí, esses grupinhos aí louco. E mandar um abraço também para os meus 100 inscritos no FunsaCast, cara. Chegamos à barreira dos 100, cara. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Tenho a agradecer muito a vocês aí. Um ano, mais de um ano. Tudo bem que eu não sei divulgar, que eu sou um merda para procurar entrevistador, que eu não sei fazer essas coisas direito, mas eu agradecer vocês aí. E eu tô também fazendo lives de vez em quando, fazendo live do jogo Bully, para você ver, para refletir o quão difícil é a nossa vida de escola, nossa vida de beta, de ser humilhado, de deixar com que as pessoas te humilhem, te rebaixam, porque ela tem inveja de você, porque você é inteligente, porque você não sei o quê. Se eu não fosse por isso, eu seria um físico nuclear, cara. Eu estaria fazendo a bomba atômica. Estaria fazendo a bomba atômica no governo de Bolsonaro, cara. O Bolsonaro ia anunciar nossa primeira bomba atômica. E quem ajudou? O Paul aqui. Nosso Paul aqui, ele é o responsável por desenvolver uma tecnologia com materiais nucleares, que ele faz uma bomba eficiente. Podemos jogá-la na Venezuela agora. Quanta merda, enfim, obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que me aguentaram, que me ouviram até aqui. Um abraço a todos e fiquem bem.